Salvador. Bom dia, Oxenara 6225, na Árvore Leva. Oxenara 6225, bom dia, contato radar, saída Árvore, submanter nível de voo 320. Extensão 320, 6225. Autorizada, Spartak, 6312. Spartak, 6312. Final, chame torre 118, decimal 6. Chamei torre 118, decimal 6, eu chamei 63 do nono. Xené 6225, autorizo, direto nefa. Direto nefa, 6225. Ah, vamos pra essa porra, não posso escrever. Longe, né? Amanhã tá adiantando nossa vida. É. Aqui mais à esquerda. Vixe, 403. Nefas, eu acho que é a... Não, é mais. Nefas, eu acho que é a mudança de FIR lá. Chegada na FIR Brasília. Certo. Controle 1208, transponder 5152. Autorizado 200, decolagem da 10 com curva direita, Bó, Elefa. Controle operão 208 e aciona 5152. 5221, correto, repartição. Para. Taxa Xané 6312, 140 bora, autonomia de 13:20, alternando marcha. Três no 2 e ainda, ponto para a torre, 18:6, bom voo. 18:6, já bateu. 0097, autorizada a final de ESA, porta estabilizada. 0097, porta estabilizada, corona 60. Pedro 319, táxi Alfa e Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Xenia 319. retorno do voo do Índia Nova Emerald. Gente, autorizado, voo local, decola da 17, direita. O Índia November Alpha sai na Xer, TGL Veracruz. Controle 120.8 e transponder 0171. Dois a bordo, qual bate? Gente, bate 4, aciona, chama a torre, o Índia November. Meia 225, autorizado direto Pino. Direto a Pino, 6225, grato. Alô Salvador, bom dia, TAM 3304, centro da Golf, portão 4. 3304, Golf, confere, aguarde cópia. Aguardando cópia, o TAM 3304. Pronto para cópia, 3304. Autorizado, Brasília, 360, Pesolão 7. Decola 10, direita. Saída Arbo Eletra. Controle 120.8, transponder 5143. TAM 3304, autorizado nível 360, conforme rota do plano para Brasília via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor Eletra. Controle 1208, transponder 514. Correto, continuando. Câmara pronta, TAM 3304. Tudo bom dia, Xané 6312, decolou, vai livrando agora 1500, escuta. O Xané 6312, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 350. PUCA 350, 6312. O Xané 6225, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 1260288 para o Xané 6225, obrigado, a senhorita tenha um excelente domingo. Obrigada, agradeço a nossa controladora Fabiola. Valeu. Rapaz, conforme a rota, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda, voa direto bridge. Controle 1208, transponder 5150. 340 autorizou, perdulou 1-0, depois conforme o plano já informado, decola da 10, curva direita, da Euleda pós-bridge, 208 ao controle, 5150 transponder, doutor 3663. 3663, correto, reparte pronto. Pra. Tupã 3304 para pushback estacionamento portão 4. Autorizado, repasse táxi. Chamará para o táxi 3304. Bom dia, está contando 90 aqui mais no táxi 4, autorizado para o táxi. Mike, bom dia. Informação Golf, o local, a área, é no Forte ou no Lanchete? Forte é afastado 20 milhas. E aqui, Mike? Gente, aguarde cópia. Agora cópia. Tá na final, qual o nome é 0? O nome é 0, chama a torre 128.62. 128.62, tá já. Mike, tá em que pátio? 4-9-6 aqui, Mike. Off-topper? Off-topper aqui, Mike. VM aqui, Mike, autorizado, vou local, corredor forte. Decola da 17, esquerda. Controle 208, transponder 01-12. VM aqui, Mike, autorizado, forte, 20 mil, decola da 7, por esquerda. Controle 108. Qual é o 3733? Tá ouvindo, Yankee Mike? Quanto é de sol, transponder? 0112, Yankee Mike. Tá ouvindo, Yankee Mike, correto. Pátio 4, qual é o B? PLB 02, autonomia 4 horas, Yankee Mike. Chame a torre, só no táxi, tá ouvindo, Yankee Mike? Yankee Mike. 3, posição 2, puxa e pega questionamento. 3662, correndo para sua equipe de solo, após o tráfego na 4, táxi já só em dia. Após a aeronave da 4, inicio, tá 3.000 metros, vai cuidar. Solo, tá 3733. A saída prevista para Congonha, Congonha. Uma rota. Na rota a gente sai... Peraí, deixa eu ver aqui. Upper Zulu 10. Saída da EO. Obrigado. Paulo, 304 para o táxi, o PLB 148, 4 horas e costa, Ribeirão Preto. Táxi, Indy Alfa, no ponto de esperada 10, torre 1186, QNH 1007, boa viagem, 304. Autorizado via Indy Alfa, no ponto de espera torre 286, 3304, ajuste 1017. Salvador, bom dia, gol número 60, lembrou. Número 60, Alfa Juliette, portão 06. Juliette para o 62, gol número 60. autorizado o trip 5221 para pushback acionamento, a remota 02, atrás do passarete. 021, está livre, pode estar com 5221. Voltará para o táxi, 5221. Alfa, decolou da 17, na escuta do controle. November Alfa, corredor chama a escuta. Corredor vai ser na escuta, Indy, November Alfa. Chama 6312, chama Recife 12685, alterno 1345, 6312. Poderia confirmar as frequências, por gentileza? Confirmo, 12685, por decimal 5. 68, o channel primário, tem uma segunda que saiu muito entrecortado. Olha, primária, 126, decimal 85. Secundária, 134, decimal 5. 265, 345, obrigado, o channel 63 e 112. Salvador, bom dia, 1630 da Golfa, Golfa. 0, desceu para 50, 050. 50, autoriza a posidona? É chegada, 1630. Yeah. Trânsito de Salvador, bom dia, o TAM 3304. Para o táxi do TAM 3663, 171, a bordo 3:47, o Terno Galhão. Obrigado, táxi, Viagem Alfa, no Monte Esperador no 0, Torre, segundo, 1:06, QNH 1:06, no meia, pode virar. 0-1-6, no ajuste, livro táxi, Alfa Índia. Pode ser 2:02, boa. 5:02, vai seguir a marcação, Viagem Alfa, no Monte Esperador no 0, Torre, 1:06, QNH 1:06, 1:06, pode virar. Segue o Airbus da TAM, no ponto de espera, chamar 2-5-2-2-1. Salvador. Pode voar na proa de Elefa? Autorizado Elefa 3304. Elefa autorizado, tá, 3304. Serra Juliette Novemberiante, chamado para pouso, no nosso abraço. Gente, Romeu Oscar Bravo na escuta, eu ainda não recebi o seu plano aqui, foi feito na Celeste e Salvador? Foi feito na aplicação do grupo Zulu, passou exatamente a que é Hidro Star. Câncer livre, coordenação local, Roberto. Mestre Cabral, chama a torre 118-612. 118-612, Mestre Cabral. Está 3663, decolou da 2000. Sobe 340 da EL, transição bridge, 3663. 340, é direto da EL? Autorizado direto da EL, da EL Linda Bridge. Direto da EL Linda Bridge, nível 340, está 3663. Delta 3304, chama Recife 1260, Alterra 1288, 3304. Meia 5000 autorizado LS 1016. 2016, 1630. 3304, Salvador. Na escuta, TAM 3304. Chama Recife 260, Alterra 1288. 3304. 260, Alterra 288, TAM 3304. Bom dia. Bom dia. Controle, Patatão do Novembro, Yankee Mike. November, Yankee Mike. Corredor forte, 1000 pés, eu faço a conta de milhas. Firmo, November, Yankee Mike. Faça quantas milhas, Mike? Até 20 milhas fora, Yankee Mike. Sim, a gente chama propósito. Zero, uma hora e aproximadamente o controle, Yankee Mike. Confirmando mais uma hora de sobrevoo. Afirmo, Yankee Mike. Copiado, Mike, chama retorno. Chama lá, Mike. Salvador 3521. 3521, saída Arbor, na escuta vigilância. Saída Arbor. Poderia liberar da restrição, senhor? Guarda liberação, o 3521. Sente aguardando liberação. Salvador, Papai Romeu, Mestre Cabral. Mestre Cabral, 500 pés, é o destino na escuta, Mestre Cabral. Tá, Salvador, bom dia, voo 9109, tem informação boa. Bom dia, 9109, desce para o 050. Estabilizou, 630. Ligou no 630, estabilizado. Três horas, chama a torre em 118.612. 18.6. Lima, Papá Mike, prossiga. Papá Mike, decolado de Serra Ilha, Coimbra, com proa do Acé, para o software emitido em centro de convenções, acionado 01-17-10-0. Copiado Lima, Papá Mike, reporta no vestibão. Papá Mike. 221, livre das restrições, subindo ao 200, 3522. Livre da restrição, pode voar direto Arbor e após conquista? Autorizado direto Arbor, 5221. Direto Arbor, 5221. Salvador, 263, 1-1, sente a informação Gol, destino Guarulhos, posição 05. Solicita autorização de tráfego. 3-1, poderia confirmar sua rota? Via Berzulu 1-0 até Brinde, via Berzulu 1-6 Bravo até o Zulu, 30 Poços de Caldas. Gente, nós temos uma rota diferente, vamos chegar com o centro e já chamamos para a Copa. Ok, na frente para pelo Brinde. Bom dia, this 644, clear descent to 050, Maria Arrival. Descent, 650, Maria Arrival, 644. Na 3663, não tem acesso. 3 chama Recife, 251, alterno no 3325. 351, 3325, 3663. 7, portão 4. Alfa, 7, portão 4, grato. 16, autorizado LS. 16, autorizado LS. 9109. 3732. Perdão, 3733. São Paulo, aguarde nas 4. Guardando copo, 3733. Controle o 352 do nosso 7, está a 5 milhas de Arbor. Possibilidade de voar o Quebec Victor 001 após Arbor. Whisky Alpha, Kilo Echo, após DCT Mike India Alpha, após o Pesudo 44. Brasilu 10, Smart, e depois direto ao IM, direto mais de Alfa, Brasilu 44, Xenemé 319. Tem Xenemé 319, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via rota Brasilu 0 após conforme, decola da 120, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Bridge, 1208 controle, 5165 transponder. 319, autorizado Guarulhos, nível 360, via Brasilu 10, Smap, direto, Wake, direto, Maringá, via Brasilu 10, via Brasilu 434, via Brasilu 44. Nicolás Apito 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120, decimal 8, 5165, essa rota é a nova devida anotando? É afirmativo, no caso essa rota seria H24, também tem outra alternativa, Brasilu 6, sendo que o certo tem a rota Brasilu 10 via Wake. Ok, muito obrigado. E reporte para congestionamento, 6311. Foi para. Conquista 32, Oxamé 6250, voa posição ITAP, desce até o 060. A 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, 1208 controle, 5166 transponder. Positivo 3733, autorizado para São Paulo Congonha, nível 360. Efetua da EL, Leda Bridge, com curva direita após decolagem. A rota é a Brasilu 10 Bridge, a Brasilu 16 VHZ, direto CIP. 1208, controle 5166, para 3733. 3736, em Bridge, interceptar a Brasilu 16 e seguirá conforme a rota. Bem, como informado, Bridge, a Brasilu 16 VHZ, conforme a rota. 7-3-3, após falando para o estacionamento. Bora. Na Serra, Salvador, Aracaju, mil pés. Do Aracaju, mil pés. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Distrito 1000 no corredor forte. Até liberação do controle, 1208 controle, 5147 transponder com a Serra Serra. Salvador, bom dia, zona 621, para o 160. Bom dia, 621, desce para. Desce para 4 mil pés, ajuste 10, 16. Descida 4 mil pés, 10, 16, gol, 162. Meia, boa viagem. 663, Zulu 1. Após a aerovia para Zulu 44, voa qual posição? Quando a gente recebe a rota, recebemos até o Zulu 44. Aeronave da TAM está indo para Guarulhos ou São Paulo? Congonhas. Ok, muito obrigado. Voo 9109, visual capitão. 09, chama a torre 118, meia dúzia. 6332, clear to fly do Itapê. And fly, stop, 6332. For 2,000 feet, attempt set 1016, clear Dallas. 2,000 feet, clear to ILS, 6-4. Trip 5221, chama Recife agora, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 5221, no braço. Chama 6250, desce até 3.000 pés, 1016. 3.000 pés, 1016, chama 63. 6332, descend to 4000 feet, attempt 31016. 4000, 006, attempt 1016, correct? That's right, 1016. 1016, 332. Da Juliette, Salvador. Chama no ponto ideal para descida, Juliette. Oscar Tango Alfa, Salvador para São Paulo, 430 nível, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, pós DCT Pirassununga, pós DCT conforme rota. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 1208 controle, 5171 no transponder. Oscar Tango Alfa, protegimento correto? Não tem pessoas a bordo? A bordo para acionamento, táxi, torre 1186, Oscar Tango Alfa. Salvador, Gostanera 63, do novo, ok? Número 5 para pushback e acionamento. 05 está livre de postar. Livre, puxa, acionar, reporta o táxi, 63 ou não? Ok, 644, complete approach, I left X-ray, contact tower, 1186, Solon. 1186, Solon. 9109, levou. 9109, vou conseguir ver Alfa, reportar onde eu taxei Juliette. Alfa, reportar onde eu taxei Juliette, no 9109. descida, já está indo para a aeroporto. Vai ingressar no corredor Veracruz, após Interlagos, desça até 2.500, ajuste 10 no meia, Lima, Hotel Juliette. Veracruz, Interlagos, 2.500, Lima, Hotel Juliette. Direto Aratu, Lima, Hotel Juliette. Colocação na porta? Posição Aratu, é o portão de ingresso do corredor Interlagos. Aratu, Lima, Hotel Juliette. Solo, tá 3733 para o táxi. Estamos com 134-134, 4 horas de autonomia, galera. Do táxi, via Índia Alfa, estou esperando no 0, torre 186, sem negar no 0 no meio, boa viagem. 1016, 186 na torre, tá 3, 7, 3. Azul 09, vai manter posição em seu Juliette. Posição em seu Juliette, Azul 09. Salvador, para o táxi funcionário 63, 11, a bordo 162, 3 horas e 50, ao táxi Galeão. Utilizado táxi via Índia e Alfa, no bonde de espera da 10, 2, 118 desse momento. Legal, 10 no meia, boa viagem. Índia Alfa, bonde de espera, torre, 286 dúzia, ou 163, 11. Obrigado, uma boa tarde, de bom dia a todos aí, bom trabalho. Comente. O 909, após 09 da vinhança, ele está no eixo da Juliette, autorizado ingresso para o portão 9, no 08 vai seguir o follow-me até o 09, 9109. E 08, aliás, proposição 09, 08 segue o follow-me, o azul 09. Livre, coordenação local, Romeu Oscar Bravo, confirme chamado de repouso. Gente. Mantém 060, bom, 621. A gente mantém o 060, 621. Vai manter. Curso, 250, chama a torre 118-6. 6 Street, V2, 2000 feet, clear the ILS, Ocean City 1016, 6 Street, V2. 3 for ILS, Ocean 6332. Golo 621, desce para 3.000 pés. Ajuste 1016. Desce para 3.000 pés, mantendo a proa 1016, Golo 621. Lima, Hotel Juliette, controle. Rotatória da presente, inicialmente desce para 4.000 pés. Rotatória da presente, 4.000 pés de rotatória. Afirmativo, Gol no 621 será preterido por uma aeronave com transporte de enfermo, vai manter a presente proa. O novo limite será de 13 milhas. Presente, enfermo mantém por mais 13 milhas, Gol 1621. Romeo Juliette, condições de manter essa velocidade até próximo do, da rotatória? Afirmativo. Ok. Salvador, Altan 3733, boa. 3733, boa, sobe 360, vou dar. Ok, 360, Altan 3733, você vai voar direto Leda? Direto Leda, autorizado. Direto Leda, 33. Juliette autorizado para 1.500 pés 2016. 1.500 no motor Juliette. Localize, demolish, Ocean 6332. Ok, tentar, não, Tower, 186, Sola. 186, thank you, Sola. Uno, esquerda, proa 180, limite 62 de milhas. Esquerda 180, limite 62 de milhas, agora 621. Zero, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Autorizado para o Diduna da presente, 1016, destino para 2 mil pés, autorizado, vou no 621. Uno, acabei de receber aqui um tráfego que decolou de Veracruz. Provavelmente essa aeronave se encontra no 1.500 pés. Desce então até 2.500, no 621. 2.500, no 621. Controle Salvador, para o nosso cordial bom dia, o Papá Romeu Eco Serra Serra. Eco Serra Serra, bom dia, prossiga. Decolou da pista 17 em Salvador, agora no setor nordeste, mantendo 500 pés acionado 5147. Instruções para ingresso corredor forte. Ok, prossiga forte, vamos ter 500 pés até o destino, Serra. Ingresso Negativo. Quando liberado, só para 1000 pés. E autorizado para 1000 pés, Eco Serra Serra, informe estimado para pouso. Estimado de pouso 1400, Eco Serra Serra. 1400, copiado, Serra. Alfa, pessoas a bordo? Dois a bordo, copiado, mantendo 1.500 pés e corredores visuais. Essa é Juliette 62, 5-0. 2-0, Juliette 42. Juliette 42, não. No tráfego ultrapassado, reautorizado 2000. Autorizado 2000, dono 62. Controle de Salvador, mas bom dia, Xenera 63, 1-1. Bom dia, Xenera 63, 1-1, voa da El. Confirmando voa Lida, sobe 360. Voa do Lida, sobe 360, ouça 63, 1-1, obrigado. Lima até o Juliette, torre 118-62 agora. 118-62, Lima até o Juliette. Ocean 6332 and runway vacate. 632, Alpha Juliet, Juliette 03. Alpha Juliet, Juliette 03, Ocean 6332. Tendo 1.500 pés, vamos ver aqui, Mike, tem um tráfego sentido contrário, 1.000 pés. Paciente do tráfego, ainda não visual, vai descer para 1.500 pés. O Mavoia aqui, Mike.